todos cantam, sua terra também a minha. Vou cantar as nossas praias, nossas matas, nossa ilha, nosso mar. Nosso céu tem mais azul, nossa lua mais luar. Nossas garotas mais ternura no olhar. Eu sinto pena de não termos João Gilberto pra cantar e o Tom Jobim pra musicar, para Vinícius versejar. Mas todos cantam a sua terra, também a minha vou cantar. Prestem atenção, tomei coragem, vou começar. Lá de Florianópolis, de onde vem este cantor, vem também muita alegria, vem muito samba, sim senhor. Carnaval, quanta beleza, quanto riso, quanta cor. Minha praia da saudade, lá onde mora o meu amor. Tanto peixe na lagoa, se você gosta de pescar. Tanto broto na areia, se o negócio é namorar. Das redeiras da calçada, renda bonita pra comprar. Pois cidade tão gostosa, gente tão boa de falar. Moça linda, tem tanto lugar pra passear. Tem Coqueiros, Itaguaçu, olha a Praça 15, o Miramar. Futebol todo domingo, tem suare pra se dançar. Tem este samba jogadinho, que é pra quem quiser cantar. Tem este samba jogadinho, que é pra quem quiser cantar. Para pa pa pa pa pa para pa.